Bruno, 8 Charlie 5, centro da informação, bravo. Então, uma autorização na calça. Bruno, 8 5, boa noite, só no copo. Bravo, tanque Serra, após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira 1-0. Após a aeronave ali mantém, bravo, tanque Serra. Bruno 805, Natal 370 autorizado, VP Zulu no 0, decola pista no 0, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju. Controle 120 decimal 8, aciona 5061. Autorizado Natal 370, VP Zulu 1 a 0, decola da NES, curva esquerda, da PUC, Caju, controle 208, não copiou o transporte. 5061, confirmando Bruno 805. 061 no braço, não puxa. Não puxa. Gol 1-7-1-4, estabilizado? Estabilizado no localizador, 7-1-4. Sete aproximação final, chame 2-1-8, decimal 9-5. 2-18-9-5, boa noite. Boa. Gol 1-6-0-6, descida para 2000, ajuste 1-0-9-5, autorizado procedimento LS, reporte localizador. 2000-6-5, localizador, 6-0-6. 3891 desça para 4000 pés, o ajuste 1-0-9-5. 643, solas 48, livre à direita, é porta pista livre. Vai para a direita, porta livre, meio para. Tanque Serra, autorizado a colar pista no 0,2090 graus, 129. Por 1.4.3, táxi Alfa, Juliette, portão 03. Solo aos 4.8. Boa noite, gol no 714, final de 2 milhas embaixo para baixo. Liga para 2-1-5-0, informação bravo. Azul 4062, ação e identificação na chegada Mari, desça para o 050. Na chegada Mari, 050, 4062. Tanque Serra, decola 249, controle 120.8. 1288, bravo, Tanque Serra. Vou passar em 9808, 2. Prossiga. Aqui tá com um problema com a transmissão do plano de voo. Aqui no meu sistema eu tenho tanto plano de voo como a DLA. Porém, nem o central de plano Nem o centro Recife possui. Eu tô tentando coordenar aqui, ok? Só aguardando. Ah, tá bem. Vou ter sido feito uma DLA para as 3, mais ou menos. Eu vou entrar em contato com a companhia aqui também. Então realmente foi feita para as 3:05. No meu sistema tem, só que no centro Recife, nem na central do plano de voo tem. Eu tô tentando coordenar aqui, só. Ah, tá legal. Tá, tá certo. Obrigado. Prisão 606. Estabilizou 606. Olá, 606, confere aproximação final, torre 18895. 1895, boa noite. Boa noite, bom. Obrigado. Trânsito 891, notícia para 2000 pés, o ajuste 1095, autorizado procedimento, reposto localizador. Ô, 3891, como é que tá de flight, acerta? 3891 negativo, mantenha a chegada. 3891. Libra direita, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, gate 02, gol no 714. 210 na saída Puca, bravo, tanque certo. Puca, atenção Zumbi. Controle 120.8. Aciona 5064. Zero Maceió, nível 330, vou passando. Rodando 0, curva esquerda, será Puca, transição Zumbi. Controle 208, transponder 5064, para o TAN 3152. 2152, copia atraso, reporta para o CUSH na frequência 1895. Então, reporte para a torre, pushback, o 3152, boa noite. O 4062, desça para 3000 pés, ajuste no 095. 3000 pés, 815, o 4062. Tudo bem. 306, vento 00 graus, 119, autorizado pouso, pistão 0. Tem pouso na 190, 606. IP5344, a sua identificação na chegada Mari, desça para o 0510. IP5344, autorizado Mari. boa noite, cara. Posição 1, Beta Panamera. Solo 56, via direita, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, voo 606. 891 estabilizado? Estabilizado, 3291. Vai se aproximar sua final, chame torre na frequência 118.95. 3295. Atraquimento na número 2, autorizado na 88. Reporte localizador. 2015 autorizado procedimento, vai chamar o localizador estabilizado, 4608. Trip 5344, desça para 3000 pés, hoje chama 095. Autorizado Juazeiro Norte, 190, decola pista no zero, curva esquerda, seta lotar, prossegue o esquema, Paulo Afonso, após direto, controle 120.8, aciona 5070. Cada 190 para Juazeiro do Norte, decola da leste, curva esquerda, lotar, o esquema, Paulo Afonso, após direto. 070-208, frequente controle, passa a rede 908. É na Lotar ou é na Momo? Lotar mesmo, né? Inicialmente Lotar. Ok, passa a rede 908. Salvador, tá 3, anos por 8, pushback sinal 6. 3152, autorizado, pushback sinal é fantástico. Autorizado, puxa, pode estar aqui, tá 3152. Passa a série 908 e a porta pronta, puxa. Estamos prontos para pushback sinal 6, passa a série 908. Sol 00, taxi Alfa, portante da Juliette. Alfa, é, portante da Juliette, 3290. Confirma para o voo 606, por favor. Afirma. Salvador, voo norte, 05. para o táxi, eu tenho 534, autonomia de 2 horas e 43 da Terra Maceió. No centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 1685. Bom, posso esperar pronto, voo 1805. Estabilizou meio ilha, seu parceiro, vai noite. Sul 4062, complete a aproximação final, torre 18.95. 18.95, 4062. Após lotar. Vamos lotar, obrigado. YP 5899, stand 4,000 feet, QNH 1015, confident. Happy 5899, clean and fire head top position. My head is top, thank you, 5899. Meu pés, o ajuste permanente, autorizado o procedimento, reporte localizador. S87, autorizado o procedimento, reportará o localizador com o ajuste de 3.4. Seu passageiro de 9808. Estamos com 35 a bordo, autonomia para 8 horas e meia, alterando Fortaleza. Azul 462, vento 090 graus, 149, autorizado pouso, pista 10. Estou autorizado, 10, 462. Formei 05, decolado 04, controle 20, decimal 8. 05, confirmando 20, decimal 8. Passarei 9808, confirmando autonomia 8 horas e 30, confirma. Confirmo. Taxia, via Índia, hoje espera da 1012, 895, negão 1015. Com 1095 via Índia, até o ponto de espera lá com a torre, passarei 9808. Da 3152, solo. Torre. O passarei 9808, mantendo o través 07, guardando. Manterá o através 07, na sua escuta, passarei 987. Da 3152, solo. Torre. Alô, tá 3152, informa que estamos prontos aqui, só aguardando a operação.